Vamos Eu lá. acho que é isso mesmo. Então, vamos, Tchau, velho. gente. Beijo. Tchau, boa noite. Valeu. Valeu. Valeu, Manda um gente. beijo pra Foi sua mãe, ótimo. Sil. Tchau. Beijo, Até gente. amanhã. Tchau. Valeu, beijo. Beijo, Tchau, tchau. mãe do Sil. Tchau. Beijo pra Carol. Rafa. Oi. O Travis da Slave tá passando aí já. Tá passando. E Começa esse fim de semana. tu não foi ver ainda por quê, Rafa? Porque eu acho que eu vou ver esse fim de semana. Eu ainda não vi nem Gravity ainda. Ah, é Semana passada. pesado, viu, cara? A pessoa Eu não fui viu no cinema Gravity. semana passada. Eu fui no cinema semana passada, mas era discussão da escola. Então a gente fez Maratona Dupla e assistimos Carrie e Bad Grandpa. Olha os filmes que a pessoa vai ver, gente. Eu quero muito ver Mas o Bad eu Grandpa. adorei Bad Grandpa, é Ah, eu ótimo. quero muito ver. Muito bom mesmo. Já já estreia aqui também, vai estrear nesse mês o Bad Grandpa. Velho, não vejam o trailer, vai ver sem saber nada, porque o trailer também mostra umas partes muito boas do filme. Mas tem umas cenas, as melhores cenas não estão no trailer. O Carrie é constrangedor, como todo mundo tá dizendo, e como eu espero que seja. Sim, é horrível. Lógico que é. Que bom. Horripilante. Parece X-Men. Nossa, que absurdo. Eu? O poder de telecinese dela é ridículo, estilo Quem? X-Men. Louie, Oi. tu preferiu Matilda ou Pinto, o outro dos caras que foi ver? O Pippin. Qual o nome do... Ah, certo. Pippin, eu chorei, chorei, saí chorando, fui pra Times Square chorando, peguei o metrô chorando. Só parei aqui quando cheguei por causa de vergonha. Tipo o Egídio quando foi assistir o Perks of Being a Wallflower. Chorei que nem um filho da puta. Não, mas o Matilda é foda. Só que não me tocou muito, não. É foda, tipo, foda no sentido de a produção ser muito boa, né? É incrível, o cenário é incrível, as crianças são incríveis. A mãe da menina tava do meu lado, toda orgulhosa. Ele quis ser pai depois disso. Eu quis ser pai depois disso. Colocar a Oh. criança no balé com 2 anos O de idade. Betrayal não tá passando? Hã? Betrayal ainda não tá passando? Pera, Betrayal, ok. Ele tá falando da Broadway, não é? Mas qual que vai ser o Betrayal? Do Mike Nichols, Com a com Rachel Daniel Craig e Weisz. Rachel Weisz. Ah, tô ligado, não, é só em 2014. Ah, é? O Chico e o Adam vão ver essa peça ano que vem. É Quando tipo que pior. estreia? Quem é Chico? Quem é Chico? Acho que é em maio ou junho, não é? Quem é Eles vêm Chico? pra Nova York pra O assistir a Thiago. peça? Não, eles vão pra passear, mas a peça vai ser prioridade na Broadway. Ah, ok. Chico é o Thiago Macedo. Vamos começar a gravar? E Eu Thiago comecei muito Macedo. bom. Peraí. Hahaha. É a vinheta, não? Risadinha? Quem determinou Ridículo. isso? Imitando a minha. Tentando imitar a minha risada. Ridículo. Então vai, dá risada aí, Silvio. Não. Podcast World News, número 2. Com. N número 1, porque o viadinho não vai editar o anterior para postar lá. Tem 1 milhão de arquivos. Eu vou passar o arquivo bruto e vocês editem. Enfim, já começou, né? É assim mesmo. Começa no improviso. Já começou, então. Apresentem-se. Olá, queridos amigos barra ouvintes. Eu sou o Louis. Eu sou o Silras. Lucas, viado, se apresenta. Sou o Lucas. Elton. Elton? Oi, Elton, já falei? Elton. E os convidados de hoje são Egídio, fala bicha. Oi, bicha. E Rafa. Oi, sou o Rafael. E a Carol, aqui E a comigo no quarto. Carol. Eu já ia Oi, falar. Carol. Porque é racha, a gente apresenta num bloco seguinte, não? Então, vamos direto aos nossos correspondentes nos Estados Unidos. Boa noite, Fátima. Vamos falar com o Louie, que tá em Nova York, porque o Rafa em New Orleans não vê nada. Então, Luiz, você quer comer? Gente, eu você... Michael Shannon ontem. Não. Chupa, eu não faria questão. O Luiz. Eu com ele. Pediu pra não cancelarem Boardwalk Empire, né? Pois é, pedi. Gente, vamos começar falando de Boardwalk Empire. Qual que é dessa série? Nunca vi. Só vi a primeira temporada. Eu só vi três. Gente, nunca. Melhores séries no ar que ninguém vê. Simplesmente isso. Eu só vi a abertura e eu acho a abertura legal. Não, a série não aconteceu. O povo tem que parar de tentar fazer essa série acontecer. Eu acho que eles não tentam mais fazer a série acontecer. Eu acho que quem tinha que gostar da série gostou nas primeiras temporadas e agora continua vendo. Eu acho tá o elenco sensacional. E eu acho o texto sensacional, a ambientação, tudo que eles fazem. É perfeito pra mim. Um dos melhores séries que tá no ar. Aliás, o episódio do último domingo foi muito elogiado. E quem viu o episódio de domingo que vem, dizem que é o... Tem quem diga que é o melhor episódio da todas as temporadas. Isso eu já duvido, porque o final da segunda, pra mim, foi perfeito. Eu acho difícil eles conseguirem fazer melhor. Não, mas... eu já não vou assistir, já passou muito tempo, mas enfim. Tá em qual temporada? Vamos ver, né? Tá na quarta. Né? Vai acabar a quarta agora. Alguém aqui ainda acredita em Homeland? Não. Não, sério, tá muito ruim. Eu não vejo. Eu acho que eu já me decidi pelo abandono. Não vou retomar. E tudo que eu... e tudo que eu leio, gente... Como assim? A Carrie tá com o Sol. A Carrie tava louca, mas aí, na verdade, você descobre que ela tá fingindo que tava louca. Ela tá na maracutaia com o Sol. Pra, tipo, os terroristas abordarem ela. Que eu não sei nem quem são os terroristas nessa temporada. Tá super mal explicado. Claire Danes tá péssima. Eu não sei, mas tá rolando. Sim, mas vamos ao que importa, né? Louis, você vai começar pela Broadway ou pelo Dallas Buyers Club? Acho que pelo Dallas, pra contextualizar. Carol viu comigo o filme. Algum comentário? Vai, começa aí. Começar a falar Carol sobre... Carol também tá em Nova York? A Carol é minha amiga que veio comigo para Nova York, por isso é a nossa convidada de hoje. Ah, sim. Mas ela é muito engraçada. O que vocês estão esperando para vir para Nova Orleans? Estou esperando uma viagem de menos de 20 horas. Avião. E um jatinho, quem sabe? Um jatinho, talvez. Enfim. Rafa, tu faz questão. Sim, gente, enfim, foco. Foco, Dava vai. Tá meio distante já da minha cabeça, mas é o seguinte, o Matthew McConaughey tá irreconhecível. Irreconhecível. Aquela gostosura toda virou esqueleto. Exatamente. Daí o filme, tipo, começa meio pesado, tipo, com uma cena de sexo, drogas e tal. E daí lá pra metade ele vai ficando um filme meio inspiracional, assim, saca? Com uma mensagem meio positiva, o personagem dele era super preconceituoso. Daí conhece a trava lá, que é o Jared Leto, e, tipo, vira amigo dele. Então, começa meio pesado, mas vai virando meio convencional na metade do filme. Ele era meio vigarista, que não tinha propósito nenhum, e quando ele descobre que tá com AIDS, ele, sei lá, ele luta pela sobrevivência dele e acaba, sei lá, sendo um altruísta, assim, né? Eles... Pensam nos outros e tal. Ah, então, foi o que eu comentei. Esse é a coisa é mais meio legal. Redentor? Oi? É meio redentor? Tipo, ele encontra a redenção? Na real, ele sofre muito preconceito. Ele é o único hétero, assim. Tipo, as pessoas começam a chamar ele de gay. Ele começa a sentir um preconceito não só pela doença, mas por uma série de outras coisas que a sociedade não aceita, assim. Enfim, é despejado da casa, picha na casa dele com faggot lodge, algumas coisas assim. E agora Jared está no Oscar ano que vem? O quê? Jared está no Oscar ano que vem? Não, com certeza ele e o Jared Leto vão ser indicados ao Oscar. Mas agora, gente, a Jennifer Garner tá péssima no filme. A personagem dela. De repente, 40. É tipo isso. Muito bom. Só que assim. É o tipo, eu vi que é uma história real. Tem um tipo de filme que parece ser muito levemente inspirado. E a personagem dela, com certeza, é aquele tipo de coisa fictícia que Hollywood gosta de enfiar nos filmes, sabe? Pra ter um arco. E a pior coisa do filme é que eles tentam, tipo, sugerir um romance entre a Jennifer Garner e o Matthew McConaughey. E daí, tipo... Só não rolou sexo porque isso é muito apelativo, né? Não, porque também ele tem AIDS e é médica, mas, tipo, fora isso, é tipo isso. Algum paralelo com Filadélfia? Meu, Filadélfia tá bem distante na minha memória. Luiz, é anos porque 80, as... né? O Dallas Buyers começa em 87 e que acaba é... em 93. É porque os anos 80 foi um ano de desespero, ano... As pessoas então, que tinham AIDS eram ETs, né? É, Filadélfia mostra, tipo, a doença deixando o cara bem zoado. No, nesse filme, você não percebe muito isso fisicamente, né? Na verdade, o filme começa e ele já tá bem doente, só que ele não tá ciente disso ainda. Então, ele já tá, tipo, bem magro, a transformação maior é, tipo, depois das primeiras cenas. É, o personagem dele tem uma expectativa de 30 dias de vida. Daí ele começa a correr contra o tempo e começa, tipo, primeiro a... pagar, subornar um cara para conseguir o medicamento que na época eles acreditavam que era o melhor. E na época, e logo depois, outra pesquisa falava que não era o melhor. E o AZT tava em estudo ainda. Ele não. Eles estavam fazendo o teste, deixando de fazer teste com animal para fazer com pessoas, né? Uhum. E era uma droga tão pesada, assim, o coquetel, que tava meio que intoxicando os doentes, assim, a própria droga. Então não tinha muita salvação, na real. Esse momento agora. Punk. Fala, Gigi, fala. É, não, que eu acho esse momento especificamente, final dos anos 80, assim, as pessoas morriam muito e loucamente, sem, em dias, semanas, assim. Eu tenho muito interesse por esse momento. Vocês já assistiram We Were Here? Documentário? Assisti há pouco tempo. É muito bom também, né? Qual é esse? Nossa, eu queria muito ver esse. Tem no. Tá na Netflix. Por essa parte aí. É muito interessante. Eu assisti no Netflix e só. E acho que eu tenho embaixado também. E Oscar? Existe um cenário possível que podem abraçar a performance dos dois? E, de fato, o Jared Leto tá melhor do que o McConaughey? Não tá. Não tá, não entendo. O personagem dele é legal. Ele tem, as últimas cenas dele no filme são bem, bem fortes. Mas o Matthew McConaughey, ele domina o filme. E eu também vi o 12 Years a Slave depois, e, tipo, entra uma competição dele, do cara lá que eu não sei pronunciar o nome. Então, eu acho que em termos de mérito, eu fico com o Matthew McConaughey. Porque jura? Ele tem um arco, mas, assim, ele tem um arco bem interessante no filme, que é isso do, que eu comentei do personagem, que ao mesmo tempo que ele tá se debilitando pela AIDS, ele não se destrói, ele se constrói como homem, sabe? O caráter dele se molda a partir daí. E que é um arco muito mais interessante do que o cara que eu não sei o nome tem. Uhum. Lu, em termos quando, de performance. Lu, e quando você... Cala a boca, Lucas. Lu. Eu tenho que aguentar isso, velho. Tá, quando não, você falou aí, pra gente... Sim, Elton, fala. Não, eu só queria fazer outra comparação. Você comparou o protagonista do 12 Years a Slave... com o Matthew McConaughey e o Jared Leto com o Fassbender. Qual dos dois? Não, sem dúvida alguma, o Fassbender. Ah, é? Mas não, o Fassbender, ele não tem, assim, eu acho que não, mas o Fassbender, ele não tem um personagem meio unidimensional, que é tipo, ele é mal porque ele é mal, ou ele tem densidade? Ele aparece pelado. Olha, eu acho... Oi? O Rafa perguntou se ele aparece pelado no filme. Ah, se ele aparece pelado, não. Mas como eu vi ele pelado no Shame, tem uma hora que ele tá com uma calça... Que... Só prestou atenção no volume do cara, né, Luiz? Oi? Só prestou atenção no volume do cara. Você percebe, você sabe o que tem por baixo, sabe? Então, tipo, ficou meio... Mas, gente, o Fassbender tem uma cena no filme... que eu acho que eu comentei no 12 Years a Slave, que eu comentei lá no grupo, que foi a cena em que algumas pessoas saíram do cinema, que são ele, a Lupita e o... sei lá qual é o nome do cara. Ejiofor, eu vou chamar. Mas, enfim, ele tem uma cena que é um plano sequência, um traveling de uns 5 minutos, que ele mata a pau, assim, sabe? Qualquer prêmio que vier pra ele é recompensado. Acho que a uma primeira vista até pode parecer que ele é um cara, tipo, extremamente mal, com tendência psicopata, mas quando você pega todo o contexto do filme, que você entende como era a mentalidade naquela época e como ele enxerga os negros naquela época, você consegue ver que não é tão, tão superficial assim. Prefiro a Cat Bates. No American Story? Tô brincando. Ela já matou. Ela vai matar. Cala a boca, não vou falar dessa série. Ninguém tem culpa de você não ver. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que assistem. Eu não vejo. Louis, eu não sei. Se eu não vou falar de American Horror Story. Louis, tem 30 minutos tentando fazer uma pergunta e não consigo. Todo mundo calado. Surpreende, ele vai falar. Louis, quando tu falou com a gente em box sobre o Dallas Buyers Club, que tu mencionou que no início existe esse drama de personagem, que depois o filme converge para uma narrativa de mensagem e tal. Eu fiquei em dúvida, e eu dei essa dúvida pro Pod, quando o filme se torna um filme de mensagem, deixa de ter o contato com o drama do personagem, o personagem vira refém dessa tentativa de transformar o filme em mensagem, ou o arco do personagem é bem desenvolvido até o fim? O que eu acho que é bacana nesse arco, é isso que eu falei do personagem se construir, é uma coisa que a narrativa não deixa tão escancarada. Então, depende muito da percepção de quem está assistindo, sabe? Mas o que fica mais escancarado quando se transforma em mensagem, uma mensagem meio politicamente correta, é em relação aos homossexuais. Como ele encarava os homossexuais. E numa das cenas que ele descobre que tá doente logo no começo do filme, a mulher, a Jennifer Garner lá, que é a médica, sugere uns grupos de apoio para ele, porque não tem tratamento que ele possa fazer na época. E ele fala, você fala que eu tenho 30 dias para viver e você tá mandando e abraçar um monte de viado. Então, essa transformação é mais evidenciada em algumas cenas que ficam muito escancarado pro público, como uma cena em que ele encontra um amigo que se afastou dele depois que ele foi diagnosticado com AIDS, e ele tá com o Jared Leto no supermercado, e ele faz o amigo apertar a mão da trava lá. Então tem essas cenas assim que parece que ele tá querendo deixar muito óbvio pra você a mensagem do filme ali de mas de tolerância. Que ele tá no bar gay também, né? Que ele tá no bar... E aí, que como é que ele chama? O outro lado, que o 30 Seconds to Mars? Jared Leto. Ele começa a dançar, assim, meio sensualizando, e ele começa a dar risada, assim. Tipo, ele faz uma brincadeira. Mas a relação entre os dois personagens é bem bacana, sabe? Vai ficando meio... É uma relação de respeito que acaba se desenvolvendo entre eles. A gente pode traçar um paralelo com o Philadelphia, que o Elton perguntou. Isso, com Denzel Washington e Milton Haynes. Exatamente. Uhum. É. Outra coisa, gente. E até a coisa da mensagem que você falou, por isso que eu tracei. É porque a trajetória do Tom Hanks também tem essa... Abraça a questão da mensagem, sabe? Pode haver uma luz no fim do túnel e tal. Mas tomara que Dallas seja um filme melhor. Ah, com certeza. E sobre o paralelo aí que vocês... A comparação, sei lá, que vocês fizeram entre o Jared Leto e o Michael Fassbender. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a academia gosta de premiar vilões. A gente fala isso. Vem o Gene Hackman nos Imperdoáveis, o Javier Bardem no Onde os Fracos Não Têm Vez, o Heath Ledger, o Christoph Waltz. Mas quando o vilão é real... É situado numa história real, e sobretudo numa história real de muita dor, enfim, como o Ralph Fiennes na Lista de Schindler, a academia não hesita um pouco em premiar esses vilões? Hesita. Acho que sim. Talvez um pouquinho, né? Para não eternizar essa figura, digamos assim. É aí onde eu acho que o Fassbender perde o favoritismo, entendeu? É que, na verdade, essa história do 12 Years a Slave, ela tem muita coisa que tá meio nuveada sobre ela. Por exemplo, acaba o filme e tem aquele... explicando, tipo, uns letreiros explicando o que aconteceu com os personagens. E o protagonista, não se sabe praticamente nada sobre a vida dele. Não sabe nem a circunstância da morte que ele viveu. Então... Da morte que ele viveu? Da morte que ele sofreu. Então... então, eu não sei se isso vai... Porque eu acho que tem muito... Não, mas eu acho, Lui, que vai haver uma relação direta entre a história, que, enfim, que é real, que é irrefutável, e do personagem do Fassbender como perpetrador daquele horror, entendeu? Todo mundo sabe que existiu aquilo e todo mundo sabe que existiram homens como ele. Então, ele vai ser tido como personagem real. Uhum. Essa relação vai ser direta, ao meu ver. Posso falar uma coisa, rapidão? Diga. É o jeito, né? Fala. Caralho. Eu acho interessante porque a gente tava falando do Dallas Buyers Club e foi justamente no mesmo ano do Lista de Schindler, que teve um cenário exatamente igual. Então a gente tem o Tom Hanks, que é um personagem que ganhou o Oscar, né? E no mesmo ano nós temos o Ralph Fiennes. Então... é meio que assim, o McConaughey e o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes, de longe, é o melhor dos indicados. E ganhou, tipo, uma escolha super fácil, que foi o Tommy Lee Jones. No caso do Tommy Lee Jones, que eu acho que não vai se repetir esse ano, o Tommy Lee Jones foi um prêmio pela carreira e foi uma recompensa por ele ter perdido pelo JFK. Quem tem esse ano além do Fassbender e do Jared Leto? O DiCaprio. Tem o Tom Hanks, pelo Saving Mr. Banks. Que vai ganhar, né, pessoal? Que é a aposta convicta do Elton. Deus me livre que ele esteja certo. Não consigo ver esse filme. É muito ruim. E tem os meninos do American Hustle, que é o Bradley Cooper e o Jeremy Renner. Que não, hoje... vai ganhar mais aposto... Fassbender. Tu acha, Lu? Acho que sim. Eu meio que aposto hoje no Bradley Cooper ou no Jared Leto. Porque sei lá, vamos pegar essa questão que você estava comentando, de um vilão que fez parte da história, é fictício, mas fez parte da história e tal. Cara, o Tom Hanks vem interpretando o Walt Disney. Num filme que a academia vai adorar, porque vai falar sobre cinema. E já pegando o raciocínio da academia recentemente, o artista, Argo, eu acho que o Tom Hanks tem tudo pra levar, se tiver uma boa atuação e tal. Até se não tiver, mas talvez. Mas tem alguns contras também, né? Porque... eu super vejo esse filme dando um beijo tchau lá na esquina, não é nem acontecendo. Não sei porquê, não consigo... Eu torço pra isso, Gidio. Eu também. Eu acho que ele vai acontecer, já tá bem claro que ele é a prioridade do estúdio pra temporada. O estúdio acabou de afrontar publicamente o Einstein, né, que eles vão realizar uma festa pra promover a Disney, né, vai promover uma festa de lançamento do Saving Mr. Banks em Los Angeles no dia em que o Einstein vai estar realizando uma festa para o Osage County no American Film Institute. E foi uma clara afronta, né? Porque eles esperaram o Einstein anunciar para ir lá e bater de frente. Então vai ser a prioridade da Disney. O tema é super caro à academia. Mas voltando ao Tom Hanks... tem muitos contras. Ele é um vencedor duplo do Oscar. A academia já vem a academia que gosta de incentivar a ideia de que os nossos vencedores são restritos, são... Enfim, sim, Eu acho que o Tom Hanks não aconteceu antes, não é nem por causa disso não, é porque ele não tinha filme para acontecer. Agora, mas olha, tá mas olha, eu aí. Vou, eu já ia fechar meu raciocínio. Espere. A Academia acabou de conceder terceiro Oscar a dois atores, Meryl Streep e o Daniel Day-Lewis. E o Tom Hanks já teve a oportunidade clara de vencer o terceiro duas vezes anteriores. Por Náufrago, que ele chegou como favorito, e pelo Soldado Ryan, que ele chegou como favorito e a Academia não premiou nas duas vezes. Então eu duvido que ele leve agora. Não, o Tom Hanks não vai ganhar o Oscar, desencanem. É, eu também acho que... na cabeça. E eu acho que esse filme acontece na figura da Emma Thompson, só. Eu não acho que vai além disso, não. Você não acha que vai ser indicado, Gil? Acho que o Tom Hanks não, acho que a Emma Thompson vai e o filme vai acontecer na figura dela. Agora, 1 milhão de indicações em várias categorias, eu chuto que não. Olha, eu aposto em filme, em atriz, em ator coadjuvante.